está gravando. Hoje é dia 5 de junho. Estou com o Charles. Muito obrigada por ter topado trocar essa ideia comigo. E o tema da conversa, como eu te disse, é sobre a sua trajetória artística profissional, com foco para os processos de criação. E a primeira pergunta que eu separei aqui é sobre... É por causa do som que a gente estava gravando aqui. Posso diminuir o som também. Vou ter que começar de novo. Então tá tranquilo. É? Uhum. Eu diminuo ali o som então. Obrigada. Obrigado, amigo. É sobre a sua autonomeação, em termos de identidade, assim, como que você se compreende? Eu sou Charles Machado, me compreendo como um homem gay. E eu tenho a personagem da Charlene, que é uma drag queen, a drag queen raiz. Desde os meus 16 anos, lá em 1986, mais ou menos, eu já saía. E na primeira vez que eu saí, na noite, na época não se falava nem LGBT, nem LGBTQIA+, nada disso, era uma noite gay. E eu saí e fui no antigo Panteon, que ficava aqui em Porto Alegre, era uma boate, se chamava Boate mesmo, Panteon, que ficava na Independência. Chegando lá, fui sozinho, imagina, uma pessoa com 18 anos, menos até. Fui sozinho na boate, e na boate eu subindo as escadas, já se dava com o palco, e eu vi no palco Rebecca MacDonald. Rebecca MacDonald era uma transformista maravilhosa, que ali eu não sabia quem ela era, obviamente, porque foi o meu primeiro contato que eu tive a nível de ao vivo, né, de transformista. E eu não sabia quem era aquela criatura, mas eu vi toda aquela energia dela e eu vi aquilo e disse, um dia eu vou fazer isso. E Rebecca foi a minha inspiração maior, assim. É claro que a gente tem muito, nessa geração dos anos 80, aquela coisa da TV, da MTV, de revistas de moda, ou se não, relatos que a gente tinha de pessoas que iam em outros países, principalmente na Argentina, em Buenos Aires, que é mais perto daqui da gente, né? E que na época, nos anos 80, era o auge de ir para a Argentina e para Buenos Aires, principalmente para curtir a noite. Uhum. Tipo assim, hoje se vai para Ibiza para curtir a noite, e nos anos 80 se ia para Buenos Aires. E daí as pessoas vinham, traziam tudo o que acontecia, inclusive da noite gay, que era, né? E falavam o que acontecia, os personagens que tinham. Na época não se falava em drag queen. Na época só se falava em shows de transformismo, shows de travestis, era o que se dizia. E tinha as caricatas, né? Que as caricatas apareciam mais nos carnavais. Então, dentro dessa história toda de inspiração, a minha inspiração maior foi a Rebecca. Por quê? Porque a Rebecca, ela encaixou com tudo que eu via antes na TV, na revista, na MTV... na história da TV, muito se via no Clube do Bolinha, no programa do Silvio Santos. E ali, em cada programa, tinha as suas figuras que tinha como a gente... Não tinha como não se inspirar naquilo. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de Vera Verão, eu estou falando de Patrício Bizio, que fazia Olga Del Volga no programa da Hebe. O que mais? A própria Rogéria, a nível de televisão, de carnaval, de caricata, tem a história da Lola Batalhão, a própria Isabelita dos Patins, apesar de a Isabelita dos Patins ser uma coisa bem mais visual, ela não tem uma história muito de comportamento, né? Até hoje, Isabelita é muito visual, maravilhosa em termos de visual. Porque tem isso também, né? Tem a inspiração a nível visual e tem também a inspiração a nível de comportamento. E daí, vendo todas essas bases e olhando ali Rebecca MacDonald na minha frente, eu tipo, gente, é isso, sabe? E você comentou que você se reconhece como uma drag queen. Isso é desde o início da sua carreira ou em algum momento você se denominou transformista? Não, nunca me denominei transformista. Você começou como drag queen já? Sempre foi como drag queen. Isso foi... Porque a história da Charlene... Tinha um grupo em Porto Alegre que se chamava, um grupo de amigos, que se chamava House of Dolls, uhum. Casa de Bonecas, né? Quem eram esses amigos? Esses amigos são todos eles que não estão mais na cena. Uhum. São amigos que fizemos, eles fizeram este grupo para se apresentar em algumas boates, fazendo performances. Até mesmo teatrais, não eram mais assim a nível de focado no transformismo, sabe? Era uma história teatral para dentro de uma boate, uma coisa nova que não existia em Porto Alegre, existia fora, mas não existia em Porto Alegre. E são amigos que hoje em dia não se montam, desse grupo todo eu que acabei seguindo, que na realidade eu não fazia parte do grupo. Esse grupo eles ensaiavam na minha casa. E um dia faltou um dos meninos para fazer a apresentação, e a apresentação tinha que acontecer. E disseram, Charles, tu sabe tudo, vamos fazer, Charlene. Digo, mas como? Eu não tenho nem nome. Eu digo assim, não, tu tem o nome, Charlene. Daí todo mundo me chamava de Charlene pela história do Charles, né? Uhum. Ah, mas tem que ter um sobrenome. Não, tu é muito voluntária. Tu ajuda todo mundo, tu maquia, tu impressa alguma coisa. Até mesmo ensaiar, a gente ensaia na tua casa, tu é muito voluntária, Charlene voluntária. E ficou Charlene voluntária, por um tempinho assim, acho que 4, 5 horas. Nem cheguei a me apresentar com esse nome. Eu disse assim, não pode ser esse nome, tem que ser o nome mais glamouroso, então vamos ao Voltaire, que não tem nada a ver com Voltaire. Sim, com Voluntaire, uma coisa mais pro voluntária, mas tentando botar um pouquinho de frescurite nisso. E a história do grupo foi ali que começou a história toda, bem que foi bem na época do lançamento do Priscila, Rainha do Deserto. Em 90 e... 96, 97, por aí. Fazem 26, 27 anos já, né? E tu comentou que você foi lá pela primeira vez na boate em 86. Em 86. Então levou 10 anos quase. Ah, sim, claro. Surgisse. Ali em 86 que a coisa brilhou. A coisa brilhou dentro de mim. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Televisão, procurar me interagir das coisas, fiz curso de teatro. Porque eu sabia que um dia iria aflorar aquilo ali. Então não foi uma coisa assim, pá, pum, vou me montar, me montei. Não, foi uma coisa construída. Um processo a nível de visual, quanto de comportamento, né? E então a próxima, bem que você me falou que você já ia pegar várias questões. A próxima você já até me falou quando e como você se tornou uma artista drag queen, né? E você também... já começou a me falar um pouquinho sobre como você descreve a Charlene voluntária. Você falou que ela é voluntária e como que, quais outras características você... Aí é que tá a situação. Eu tenho muita diferença, eu procuro diferenciar muito isso, do personagem com o criador do personagem. Sim. Tem uma grande diferença. O Charles não tem nada a ver com a Charlene. O Charles, ele é voluntário. A voluntaire, a Charlene, não tem nada de voluntário. Ela é intepática. Ela não empresta nada para ninguém. O Charles empresta. O Charles não é. Tem toda uma diferença aí. Mas a história da Charlene é... A Charlene, a drag em si, ela é uma drag raiz. Mas, além de ter essa história artística, ter essa história da arte, da transformação, também tem a história de ser drag passando um propósito. Né? Eu não digo que a Charlene ela é militante de alguma causa. Não. mas ela procura sempre colocar a sua posição, não impondo a ideia, mas sim deixando um ponto de interrogação na cabeça das pessoas para elas mesmas transformarem os seus preconceitos em conceitos. Então ela é provocativa. É isso. E o que mais? O que mais... Você falou que ela é uma drag raiz. O que seria uma drag raiz? Uma drag raiz é aquela drag que ela... Ela tem uma maquiagem forte, ela tem um figurino mais caricata, ela não mostra muito o corpo, ela tem essa atitude. Não é só a história da drag para palco, é uma história de drag. A drag raiz é aquela drag que ela tem todo um envolvimento com o seu público, né? Ela desce do palco, ela não fica só no palco. Então a drag raiz também tem isso. Não que tenha alguma coisa contra, aliás, eu não tenho contra nada, eu acho que tudo é extremamente válido. Existe a drag que é a top drag, né? Que é aquela, a top drag, ela é mais pro palco, ela é mais pra foto, ela é mais pro visual em si. Hoje em dia a gente tem as drag kings também, que é uma outra pegada. Naquela época surgiu muito os andrógenos, que não se diziam... Não, isso já foi bem mais além. Os andrógenos um pouco antes. Não, os andrógenos ali, 90, no início da Charlene, bem ali na... Sabe? Quando saiu a história do Priscila Rainha do Deserto, a coisa explodiu, assim. E daí tinha as andrógenos, tinha as top drags, que foram ali que elas surgiram também. Junto com as drag queens, elas surgiram as top drags. Que é o contrário, né? Que são figuras com uma maquiagem mais forte, mas bem mais puxada pro feminino. Não puxada tanto pro caricata, mas puxada mais pro feminino, com uma demonstração mais sexual da coisa. Né? E mais palco, foto. Não uma coisa tão comportamental, ou seja, a top drag ela não costuma descer do palco, né? Ela brilha no palco em si, o palco é dela. A drag raiz é o contrário, né? Ela tem o palco e ela desce do palco. Interage com as pessoas e a performance é essa relação também que se cria. É essa coisa de colocar o ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Ela é provocativa, comunicativa... Isso, exatamente. Teriam mais algumas palavras para me ajudar a construir essa imagem de Charlene? Provocante também, né? Como tu falou, exagerada e clássica. Clássica. Dentro do estilo que a Charlene escolheu, né? Que é história clássica, história mais retrô também. E uma outra coisa que você começou a comentar agora mesmo é sobre esse surgimento do termo drag queen e sobre essa própria cena drag queen, né? Você poderia me falar um pouquinho mais sobre como que você percebe essa chegada da Priscila Rainha do Deserto, desses filmes? Tem uma transição aí, né? Da cena transformista para a cena drag. Sim. E aí é que tá. Sabe que eu comentei do pessoal do grupo, do House of Dolls, que eles faziam essas performances nas boates de uma maneira... Você quer fazer uma pausa? Uhum. Por favor, pode fazer aqui? Pode. Pronto. Como eu te falei da história do grupo, ele era um grupo de amigos que se reuniam para fazer essas performances nas boates e não iam muito a nível de transformismo. Ela ia bem, o grupo ia bem para a história mais teatral, né? Tipo, criava-se um personagem e se fazia aquele personagem. Se fazia dentro da música, se fazia a voz, se fazia a gatinha, se fazia o cafetão, sabe? É uma coisa bem, bem teatral, assim. Mas bem crua, nada profissional. Né? Isso é importante dizer, que não era uma coisa profissional. Não veio, né? Acho que não veio. Bulha. E ali não tinha essa denominação, né? Só que... A denominação drag, É denominação drag. Só que quando começou essa história do... Quando deu o boom do filme da Priscila, ali veio a coisa, não, é isso então. É isso, essa denominação, drag queen, é essa denominação que eu quero. Eu não quero ser um transformista, eu não quero me maquiar, eu não quero me transformar numa figura feminina. Que é isso que o transformista faz, né? Sim, não. Eu quero me transformar num ser qualquer, indiferente de ser somente no palco. E de uma maneira caricata. Obrigada. Tranquilo. Até foi bom, porque senão teria esfriado já. E a história do filme surgir foi muito legal, porque foi o boom de tudo. Até mesmo a nível comercial da coisa, né? Que antes não se tinha muito espaço para se trabalhar. A partir do programa, a partir do filme, desculpe, a coisa se tornou muito mais popular. Eu não posso deixar de dizer que antes do filme e antes da Chardenne já existia um personagem que se chamava Smirra de Versace. A Smirra, ela fazia muitas festas de alta sociedade e ela ficava muito em cima do muro, em cima do transformismo e em cima da drag queen. Uhum. Mas ela sempre foi mais para a história drag queen. Uhum. E Smirra foi a primeira drag queen do Rio Grande do Sul. Uhum. E ela era aqui de Porto Alegre? Ela era aqui de Porto Alegre, Marquinhos Smirra. Uhum. Eu não posso dizer que eu me inspirei na Smirra, porque eu já tinha as minhas inspirações já de anos, né? Anos a fio. Então a Smirra não foi uma inspiração para mim, a Smirra foi uma colega de trabalho, vamos supor assim, porque depois a gente acabou fazendo vários trabalhos juntos. Mas a Smirra já fazia esse trabalho tanto em boates quanto em eventos sociais. Mas antes dela, existia lá em 80, lá nos anos 80, uma travesti que se chamava Carla Campos. A Carla Campos, ela fazia show de travesti, ela não era um transformista, ela era uma travesti. E Carla Campos, ela deixou sua marca na história da arte, dessa arte da noite, assim, porque ela levou a arte de ser travesti para fora das boates. Ela acabou indo também em muitos programas de televisão, e ela foi a primeira travesti a concorrer a nível de política no Rio Grande do Sul. Carla Campos. E daí, essa história mesmo da drag queen, do nome, a denominação drag queen, foi a partir, as pessoas costumam dizer que não, mas foi. Foi a partir do boom do programa, do filme. Não foi do programa, eu sinto falar em programa, porque daí a gente vem muito com essa história do RuPaul, né? E fica sempre programa na cabeça, programa, programa. Mas foi o boom, foi a partir do filme. Porque até mesmo no filme tinha, né, as diferenças ali. Tinha a travesti, tinha a transexual, tinha a transformista e tinha a drag queen. Se tu olhar bem ali no filme... Eu vou até retomar com esse olhar, porque sabe que eu não reparei. Tem. Nessa... Se tu olhar bem no filme, ele tem todos os personagens ali. Com suas colocado. Variações. Uhum. Pode fazer umas pausas um não pode mais, tudo bem? Pode falar. Tá, a próxima pergunta, você também já comentou sobre ela, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Como seria a sua relação, como funciona a sua relação pessoal com a sua persona artística? Existe alguma comunicação entre vocês? Não tem como dizer que não tem essa comunicação, né? Porque Não, o personagem não tem como não existir com toda a carga horária, com toda a bagagem que o criador traz. É impossível, né? É impossível. E tudo principalmente porque não é só palco, principalmente porque é comunicação. E daí traz toda uma questão de criação, de educação, né? Então, com a persona, com o personagem, se comunicam totalmente. Uhum. Totalmente. E a história da infância dele? A Charlene se comunica muito com o Charles, mas o Charles não se comunica com a Charlene. Uhum. A Charlene, personagem, depende do Charles. O Charles não depende da Charlene. Hoje, a nível de grana, sim, né? Mas antes, não. Então tem essa diferença. Mas tu falou em relação à comunicação, se eles se conversam, né? A Charlene conversa muito com o Charles, mas o Charles não conversa muito com a Charlene, não. E quando que deu essa virada? Você falou que hoje o Charles não conversa muito com a Charlene, mas financeiramente ele tá ali. Vamos lá, Charlene! Fazer grana. Que foi assim, ó. O Charles, ele foi bancário durante muito tempo, né? E foi bem na época do boom, que começou a montaria, começou a história do Ibiza Club, que era um conglomerado de boates que tinham aqui no Rio Grande do Sul, que eu acabei trabalhando com eles durante 8 anos. Bastante tempo. E eu cheguei a um ponto que eu fui bancário durante 8 anos e não era nada feliz. Trabalhando 8 anos de uma maneira robótica, né? Porque a gente está falando de uma época sem internet. Uhum. E isso também traz uma grande diferença. E voltando um pouquinho lá no início da história das inspirações, né? Hoje em dia se torna tudo muito fácil tu terem essas inspirações. Tu abre a tela do teu computador ou a tela tu abre o teu celular e ali tu vai encontrar milhões de coisas. Em 86, 87 não existia nada disso. Então não tinha como ser de outra forma, senão só na televisão, cinema e, como eu falei antes, revistas ou pessoas que traziam coisas de fora. E a história de ser o bancário era tudo muito robótico, fazendo sempre a mesma coisa, porque não existia muito dessa história de internet, não tinha computação, não tinha. E o Charles não era feliz. E largou tudo para ser a Charlene. Uhum. Porque daí teve o boom do programa, teve o início da história toda do Ibiza Club, que, como eu te falei, foram 8 anos, e daí teve em Atlântida, Ibiza, teve em Camboriú, Ibiza, teve em São Paulo, Ibiza, no Festival de Gramado durante 7 anos teve Ibiza, e eu ganhei muito dinheiro. E o Charles ganhou muito dinheiro. Então foi logo no início mesmo. Foi logo no início. Que Charlene surgiu, ela já engatou e te deu essa condição de não precisar mais estar preso nesse trabalho que... Exatamente. Te fazer feliz. Exatamente. Até mesmo porque antigamente não existiam tantas drag queens, né? Uhum. E daí a gente dá um pequeno pulo, um grande ou pequeno pulo, não sei... para a parte do RuPaul, né? Quando surgiu o programa do RuPaul, daí teve um boom de drag queens, milhões de drag queens de diversas formas, diversos estilos. Não era só aquilo de ter caricatas, drag queens, top drags, transformistas e shows de travestis. A partir do RuPaul's Drag Race, abriu um leque imenso para essa arte da transformação, para várias denominações. E, consequentemente, com a oferta, né? Então, diminui, como que se fala, quando aumenta a oferta, diminui-se a procura, alguma coisa nesse sentido. Agora não vou me lembrar como que se diz. Mas aí surgiu muitas drags E os trabalhos diminuíram, né? Porque daí acabaram se dividindo. E as pessoas, elas não costumam procurar pela qualidade. Elas procuram, infelizmente, pelo valor econômico, né? Enfim. E aí foi que teve essa decaída de ganhar grana. Como tu me perguntaste, se foi no início que teve esse boom, né, da Charlene, do Charles, meio que depender da Charlene. Foi mais lá no início, sim. Ganhei muito dinheiro. E depois não mais. Mesmo com a história da RuPaul, os trabalhos aumentaram, é claro. A visibilidade aumentou muito. Mas a demanda de drag queens aumentou também de uma maneira inacreditável. Maior, mais gente daí no mercado, né? Mais gente no mercado. E eu queria saber também um pouquinho. É bom dar uma olhadinha de vez em quando, eu faço isso também. Vai aqui, né? Eu queria saber um pouquinho sobre se sua experiência como drag queen produz ou já produziu deslocamentos no seu modo de estar no mundo, de perceber o mundo. Depois de muitos anos de Charlene, acho que depois de 18 anos de Charlene, já são 29 anos, né? Acho que depois... O Charles, ele não sai mais na noite. Tanto na noite hétero, quanto na noite gay, ele não sai mais. Então só aparece a Charlene. E isso mudou muito a minha vida. Por quê? Porque tudo tem uma questão de prioridades, né? Prioridades na vida da gente. Eu, como Charles, eu não me sinto à vontade de sair, me divertir. Eu, como Charles, prefiro ficar na minha casa, quietinho, calminho, fazendo as minhas coisas. Mas se é para ir para a rua, se é para socializar, então é a Charlene que socializa. É ela que sai para a rua, é ela que socializa, é ela que sai da rotina. E isso modificou muito a minha vida, né? Porque... não é uma questão de se privar, né? Se privar de sair de Charles, se privar de sair da figura masculina, né? Para sair da figura transmonster, eu costumo dizer isso, né? Transmonster. Muitas pessoas perguntam assim, ah, o que que tu é? Tu é travesti? Tu é transexual? Tu é drag queen? Eu sou transmonster, me deixa. Uma nova categoria. Uma nova categoria. Sou transmonster. Não preciso ser bonita. Não preciso ser caricata. Eu posso ser no meio termo. Porque eu não preciso sair de Charlene 100%. Se tu quer ver a Charlene 100%, paga. Me contrata que eu apareço pra ti. Claro, né? Então tem o meio termo. Tem o transmonster. Então eu saio de transmonster. Esse lugar entra, então. E fica uma coisa entre uma coisa e outra. Tanto é que na noite, as pessoas me veem nos eventos, muitas pessoas olham e dizem, meu Deus, o que é isso? É uma travesti? É uma senhora? É uma velha? Ai, o que é isso? É uma drag? O que é? As pessoas ficam sem saber o que significa. Porque antes, logo que teve o boom das drags, logo que teve o boom da Charlene, a Charlene sempre usou um sapato que era de 25 centímetros, aquelas plataformas grandonas, bem no estilo Priscila Rainha do Deserto, né? Foram anos usando aquelas plataformas. E teve um pulo aí, uma diferença aí, o antes da plataforma e depois da plataforma, né? Porque também tem muito a ver com o comportamento e a maneira de tratar com as pessoas. Porque o Charles tem 1,66m. A Charlene com salto 20 fica com 1,96m. E a altura ela muda completamente o que as pessoas te largam de feedback, sabe? O feedback das pessoas é outra coisa. Uma drag alta para uma drag baixinha. O feedback é outro. As pessoas te respeitam muito mais alta do que mais baixa. É um minuto. Só que daí... depende muito da tua, do que tu tem para oferecer para essas pessoas. Então eu tive que ter, quando eu desci do salto 20 para um salto 14, 12, eu tive que suprir essa história aí da altura com atitude. E foi um pouco difícil. Tu te impor, tu sair de uma drag de 1,96m para se impor com uma drag de 1,70m e poucos. Tem diferença. Dá uma diferença muito grande. As pessoas, elas não te respeitam muito, não, quando tu é baixinha. Só que daí eu tive que suprir isso com atitude. E o que tem a ver isso com o Charles e com a Charlene, né? Tem muito a ver com isso. Com essa coisa de... do Charles ter toda uma base, do Charles ter toda uma educação. Não é uma drag que surgiu assim, bom, vamos se montar. Então tem toda uma preparação para te poder suprir tudo isso, todas essas dificuldades. Pode comer, senão... Cheguei a te responder, porque às vezes eu me enrolo tanto que... E eu quero retomar uma coisa que você falou e eu fiquei curiosa. Deixa eu tentar resgatar aqui qual que era o... Ai, sim, me lembrei. Você comentou que é sobre o Transmonster. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse ponto do entre, porque pelo que eu entendi, então às vezes você sai na noite como Charlene, mas quando você não precisa trabalhar, fazendo um número, fazendo uma performance artística, às vezes você vai sair à noite, você vai lá e fica nesse estado entre. Às vezes não, Charlene, sempre. Charles. É? Sempre. Você prefere fazer isso? Sempre. Sempre. Sempre faço isso. E até mesmo quando a Charlene vai performar, vamos supor, performou. Daí ela vai para alguma outra festa, ela deixa essa Charlene 100% e veste a Charlene Transmonster para dar suas voltinhas. Mesmo porque tem que se manter a classe, né? A Charlene é classuda, mas a Charlene Transmonster não tem nada de classuda. E também tem um outro personagem, tem a Charlize, né? Que pode ser Charlize também, depois das 6 horas da manhã. Que daí perde as estribeiras. Mas existe mesmo? Você já experimentou? Existe, ela? Claro, não? Mas sempre. Tem mais alguma além da Charlize? Não, tem a Charlene, tem a Charlene Transmonster, tem a Charlize e a Charline. A Charline é a dos after, que chega em casa às 3 horas da tarde. Adoro, toda uma variação. Tem que ter, porque tu tem que te posicionar, né? Tem que ter posição, tem que ter um comportamento. Principalmente porque as pessoas não te respeitam daí. Daí tu diz assim, os outros que se danem, o que forem pensar. Não, a gente trabalha com imagem, a gente tem que saber levar as coisas. E tem que saber fazer com que as pessoas diferenciem as coisas. Hoje as pessoas diferenciam. Sua postura marca a Charlene. Essas transições. A Charlene transmonta de horários. Porque praticamente eu sou a única drag queen que faz esse roteiro aí de sair, de ir em vários lugares, não só héteros, e também de horários. Eu sou praticamente a única drag que saio desde o happy hour até o after. O horário interfere na maneira de se colocar. Total, também. Total. Ai, que interessante. Sendo que a Charlene, a Transmonster, a Charlize, eu falo a Charlize a baixa, mas isso não tem nada a ver com o sexual. Tem nada a ver com o sexual. Porque o Charles não se monta de Charlene e nem dessas variações aí para fazer a parte sexual dele brotar. Não. Nesse ponto é diferenciado. Não, nesse ponto não... E eu queria... Fiquei curiosa aqui sobre essa Transmonster, esse espaço entre. O Charles empresta de alguma estratégia da Charlene? Ou, fiquei curiosa para entender um pouquinho melhor esse lugar do entre. O que que vem da Charlene, o que que vem do Charles nesse lugar do entre? Você consegue localizar ou se torna misturado esse... Não, tá sempre misturado, porque do Charles sempre tem a bagagem, né? A bagagem, a educação, o saber tratar com as pessoas. Porque aí é que tá a coisa, né? A gente tem que saber tratar com as pessoas. E se mistura por quê? Pelo autoconhecimento. A partir do momento que tu não te conhece, então não tem como tu querer que as pessoas te conheçam. Uhum. Então tu tem que saber bem o que tu é, o que não é, o que tu quer, o que tu não quer. Uhum. Pra te saber o que tu vai passar, qual é a mensagem que tu vai passar pras pessoas. Mensagem não só a mensagem em si, mas a mensagem do teu comportamento. Uhum. Né? O teu corpo vai te passar códigos, né? Sim. Isso é em qualquer situação, gênero, né? Qualquer situação, enfim. Teu corpo passa códigos pras pessoas. Só que cabe muito da educação do criador colocar na sua criação esses pontos, né? Para as pessoas poderem entenderem o que está acontecendo. Isso parece ser uma viagem, mas isso... Eu estou acompanhando. Isso parece ser uma viagem, mas se a partir do momento que tu te presta a sair para a rua e passar uma imagem para aquela pessoa... Essa pessoa ela tem que receber isso de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. E tu só pode conseguir impor isso se tu realmente saber o que tu quer, como que tu tá te portando. Uhum. Que não adianta tu sair na rua, tu ir numa festa à tarde e tu te comportar como se tu estivesse te comportando num palco. Não dá pra ser assim. Não dá para ser assim nem a nível pessoal e nem a nível comercial. Senão, eu não vou viver. Uhum. Por que tu vai me contratar para uma festa se tu pode me chamar como convidado e eu vou ter o mesmo comportamento? Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Uhum. Eu dei um nó na tua cabeça? Não, deu um nó. Porque eu também tenho as minhas... loucuras, mas aí eu te conto. Porque o que eu vejo em todas as outras drags, as outras transformistas, que elas têm o seu personagem, elas vão no palco, fazem a sua performance, saem do palco e deixam de ser aquele personagem e se tornam o criador. Mesmo continuando montado. É. As pessoas são assim. Ou se não, elas continuam montadas, mas elas pegam, estão ainda com toda a essência do seu criador ali. Elas não são mais a personagem 100%, a personagem... E tampouco um espaço entre. Não, tampouco um espaço entre. Eu acho que eu que criei isso. E eu realmente te digo isso, eu sou a única drag queen que tu vai encontrar em vários lugares diferentes e as pessoas, meu Deus, mas como é que as pessoas, antes da pandemia, também a gente tem que falar sobre isso, né? Que tem essa questão da pandemia, que a pandemia foi um acontecimento aí que estragou com a rotina de todo mundo, né? Não só com a rotina, mas estragou com a vida em geral, mas enfim. Antes da pandemia também eu era uma outra pessoa, era uma outra drag. Uhum. Hoje em dia eu não me jogo tanto assim nessa parte de se me divertir tanto. Eu tô mais... O Charles se tornou mais presente. Ou seja, eu tô mais em casa, tô mais quietinho. Uhum. Mas eu sou a única pessoa, a única drag que tu vai encontrar em vários lugares. Desde o happy hour até o after. Uhum. E isso é muito interessante, pensar essas variações, né? E a próxima pergunta eu acho que tem um pouquinho a ver com essa coisa que ainda me ficou de curiosidade, assim, em relação a esse espaço entre... vou esperar você... Pode falar, aqui. Pode falar. Você já se sentiu capaz de fazer coisas montado, em drag, que não faria desmontado? E aí eu queria levar essa pergunta para um lado que eu fiquei com a impressão, assim, em relação à pergunta anterior. Que o Charles, então, ele é mais caseiro, fica mais em casa. E mesmo quando sai à noite, ocupa esse lugar do entre e vem um pouco de alguns traços de Charlene. Alguns traços de Charles, mas sabe o que me chama atenção? É que na hora, na parte da socialização, vem esses traços de Charlene. Porque o Charles não socializa. O Charles é carta. Então ele empresta algum conhecimento, algum saber, alguma coisa da Charlene também para se colocar socialmente. O Charles? É. Não, porque ele não se coloca socialmente. Charles não existe praticamente. Especialmente. Quem se coloca é a Charlene com as mãos. E o Charles está em casa, quieto. E quanto a essa pergunta, você já se sentiu capaz de fazer coisas montado como drag? Você não faria desmontado? Claro. Total. Sim. Total. Tanto é que se as pessoas na rua me chamam de Charlene e eu tô de Charles, eu não atendo. Eu não sei quem é. Eu não cumprimento. E essa história toda de não sair mais desmontado tem muito a ver com isso também, porque as pessoas elas não respeitam, né? E daí a gente entra num outro mundo, que é o mundo da de relacionamento. Eu saía muito, quando eu saía desmontado, as pessoas não me respeitavam. Até mesmo estando com uma outra pessoa, as pessoas vinham e me chamavam Charlene e queriam as atitudes da Charlene no Charles. Não sabiam separar aquilo. Só que daí a questão é essa. A Charlene também é um ser comercial. Então ela não pode ter essa quebra com as pessoas, de impor para as pessoas, das coisas serem tudo a ponto de faca. Então foi uma maneira de fazer com que... Ou seja, eu não posso dominar a cabeça das pessoas como Charles, mas como Charlene eu vou dominar e eu consigo. O Charles, ele não pode dominar a cabeça das pessoas, o pensamento das pessoas. Mas a Charlene, ela pode. Ela pode se impor. Então Quem? Ela te permite fazer coisas que o Charles não faz. Claro. Que conversa cabeça, meu Deus do céu. Muito cabeça essa conversa. Muito cabeça. Nunca te perguntaram essas coisas? Até sim, mas não dessa forma. Sempre deixam as coisas nas entrelinhas, sabe? E como eu te falei, eu preciso abrir a minha boca e vou falando. Pra mim também é difícil não entrar, porque tem algumas coisas que eu me identifico, né? Com cada pessoa que eu vou trocando, tem coisas que eu penso, nossa, pra mim também funciona dessa forma. Em outras coisas diferencia, mas eu acho muito interessante quando a gente sai um pouco dessa... quando a gente consegue sair dessas definições tão rígidas, como se fossem verdadeiras para todo mundo, e entrar nesses pontos específicos, assim, que eu acho que é aí que tá é onde a gente se diferencia de um outro processo, né? O nosso processo se diferencia do outro nesse nível que a gente está conversando, né? E nessa história, eu falei da pandemia, né? O meu lema na pandemia era paz na pandemia. porque as pessoas, elas estavam muito radicais, estava tudo muito difícil, as pessoas com muito medo, com muito... e as pessoas brigavam e começou a aparecer os cancelamentos e um monte de coisa, e eu sempre dizia paz na pandemia, paz na pandemia, paz na pandemia, porque eu sabia que depois da pandemia que ia vir a confusão. Porque as pessoas diziam, ah, como que será depois da pandemia? Gente, vai ser um horror, vai ser um caos. As pessoas que são ruins, elas vão continuar ruins, elas não vão se transformar. As pessoas legais, as pessoas que estão aí em evolução, elas vão evoluir, elas vão conseguir as coisas que elas querem, as coisas vão acontecer. Mas as pessoas ruins, elas vão continuar ruins e piores. E depois da pandemia, eu não tenho mais papo cabeça. Esse papo que a gente está tendo aqui é, assim, raríssimo eu ter. Porque as pessoas, elas são muito radicais. Elas são, sabe, elas não aceitam as opiniões dos outros. Diferentes, tipo, né? eu coloco a minha opinião para ti e a pessoa vem e rebate. Não, mas não pode ser assim. Tem que ser assim. Daí o que que eu, como Charles, faço? Eu fico quieto. Só escuto. Isso é uma pena, né? Porque o que é interessante é onde a gente, cada um tem a sua maneira, né? E dentro dessa história da jovem, eu falando, umas coisas que tu nem perguntou. Mas eu acho que daí tu vai te dar alguma... vai se encaixar em alguma coisa. Teve essa história do Ibiza, de trabalhar nesse conglomerado de boates, que era mais no verão. No inverno, todas as outras boates, tanto héteros quanto gays, queriam a Charlene. Tanto é que a Charlene foi a primeira drag no Rio Grande do Sul a trabalhar como hostess numa casa heterossexual. Uhum. Qual foi a casa? Foi a Notre Dame. Notre Dame. Que era uma casa maravilhosa que teve em Porto Alegre, no Moinhos de Vento. Uma casa linda. Um francês veio e montou. E... ele nunca me esqueço quando ele me ligou, ele disse, sim, é Charlene? Sim, é Charlene? Ele disse assim, seu nome é Charles? Eu disse, sim, é Charles. Charles, é você que eu queria, Charles. É você, Charlene, Charles. Tudo a ver com França, tudo a ver comigo. Muito engraçado. Daí teve a história da Ibiza, o conglomerado, no inverno teve todas as casas que iriam. Essa história de ter a Charlene, porque, né, era o sucesso do verão, e daí veio no inverno, Só que depois, com o tempo, começou a surgir muitas drags, e eu recebi uma proposta de trabalhar numa casa que chamava Sunga Bar. Trabalhar como gerente durante a tarde e como drag durante a noite. E a coisa deu tão certo da Charlene, tão certo da casa, que a casa mudou o nome de Sunga Bar, se transformou em Cine Teatro. Não só o nome, mas também toda a casa passou por uma reforma e tal. E eu trabalhei com eles durante 7 anos. E ali, é claro que tem toda uma transformação, porque eu estava acostumado a trabalhar muito com hétero, né? E eu acabei indo trabalhar com o público gay, especificamente, e com aquele público de que são curiosos, que a gente chamava, né? Os simpatizantes. É, eu digo, bem na época do GLS, né? Era bem ali na época do GLS, dos simpatizantes, dos curiosos. Eu sempre dizia curiosos. Simpatizante nada, curioso. E aquilo ali foi uma grande transformação, porque eu trabalhava muito com hétero e acabei indo trabalhar praticamente só com o público gay. E aquilo ali foi tudo uma construção. E eu não trabalhava sozinho, eu trabalhava com a Glória. Glória Cristal, aliás, nós fomos, o Cine Teatro era a única casa do Brasil que tinha duas hostesses, duas apresentadoras que trabalhavam todos os fins de semana, todas as noites que abriam juntas, e aquilo ali foi muito legal. E tem toda essa história de trabalhar durante a tarde como gerente e trabalhar de noite como a drag da casa, né? Aquilo ali se tornou bem difícil também, porque eu chegava de tarde e saía no outro dia de manhã cedo. De tarde eu tinha que estar lá de novo. E essa foi um grande aprendizado tudo isso, ter, saber fazer essa transformação, essa diferença. Porque daí surgiu o quê? As pessoas vinham e falavam muito comigo, falavam muito com a Charlene. E eu chegava em casa de manhã, botava a cabeça no travesseiro e vinham todas aquelas pessoas que conversavam comigo durante a noite, aquelas vozes vinham em mim. E eu comecei a ter crise de pânico, e eu comecei a pirar. Caramba. Até que teve um dia, numa manhã, que eu fui pro pronto-socorro, porque eu não conseguia dormir. Com aquelas vozes conversando comigo, e eu não conseguia dormir, tipo, vou ter que ir pro pronto-socorro, pedir um remédio para mim dormir, alguma coisa, porque não tá dando. No fim, eu acabei fazendo terapia, fiz terapia durante um ano e meio, mais ou menos, e na primeira sessão que eu tive de terapeuta, ela perguntou para mim, essas conversas, elas te mandam tu fazer alguma coisa, ou elas só falam contigo? Eu digo assim, não, na realidade elas não falam comigo. São reproduções de coisas que as pessoas me dizem. Elas não conversam comigo. São só reproduções. Eu escuto tudo. Ah, que bom. Ou seja, ela estava pensando que eu estava ficando esquizofrênico, uhum. né? Que não era o caso. Não sabia dizer não. Tanto Charles quanto a Charlene não sabia dizer não. E na terapia eu comecei a aprender a dizer não. E eu comecei a ver que a Charlene tinha que se impor. O Charles não. A Charlene começou a se impor, a conversar com as pessoas, a saber dizer, oi amor, agora não é momento para falar sobre isso, que antes ela não sabia falar. Então isso veio muito do Charles, teve que dar esse corte, né? Senão ia enlouquecer total. E cabe muito nessa coisa que a gente estava falando de que as pessoas não aceitam mais as opiniões. Eu tive que passar por tudo aquilo. Até por hoje, anos depois de uma pandemia, depois de tudo, conseguir pegar e ignorar a pessoa. Não ignorar poder totalmente, que é difícil, o que, né? Você está interessado em conversar, e não está, ou até mesmo de trabalho, né? E até mesmo cortar. É preciso saber os limites, né? Conhecer os nossos limites. É difícil. É por isso que as pessoas, elas desistem de fazer as coisas. E nessa história de drag também existe a drag do inverno. A drag raiz, a drag que quer ser drag, ela sobrevive a um verão em Porto Alegre. Senão ela não é forte, ela não é raiz. Ela começa no inverno, se montando, chega no verão, ai, desisto, não quero mais, ai meu Deus, nem a calça, a maquiagem. Não. Eu sempre falo isso, olha, a drag raiz, a drag forte, ela sobrevive ao verão em Porto Alegre. E é brincando, mas é verdade. Uhum. Tem muita gente que não se monta no verão, porque é um horror, né? Uhum. É muito. A não ser que tu queira fazer uma drag gatinha, sem meia calça, um tubinho. Uhum. É possível? É possível. Tudo é possível, uhum. a nível da arte da transformação. Só que pra... O estilo da drag que a Charlene é, não dá pra sair de tubinho e sem meia calça. Sim. Não dá. E eu misturo tudo mesmo, né? É sobre isso, é pra ser uma conversa, né? A parte burocrática ficou pra trás, era só aquela folha. Essa outra pergunta, ela é sobre relações. Na verdade, todas elas passam por relações, né? Mas essas relações com outras artistas. Você já me comentou que você teve muitas referências, né? Inclusive em artistas transformistas. E aí eu queria te ouvir, nesse caso, se você quiser comentar alguma coisa a mais. Porque acho que você já me disse, né? Quais são as artistas. E que você, inclusive, participou de um grupo. Essa era a outra pergunta. Você já participou de algum grupo? Além desse que você comentou comigo, tem mais algum que você participou? Teve um outro grupo que daí, na realidade, como Charlene, foi dentro do House of Dolls, no Vitro Club, que foi a primeira vez que a Charlene apareceu. Foi no Vitro. Que legal. E mesmo depois, como Charlene, que eu não durou, acho que um mês depois, eu já estava me apresentando como Charlene, já, no Vitro mesmo. Foi fazendo Delight. E que eu fiz a primeira performance assim no Vitrô, como Chardin. E ali no Vitrô tinham todas as maravilhosas, as grandes se apresentavam, né? Só que, por mais que tenha uma base, por mais que desde muitos anos eu fui vendo, fui somando na minha história ali do personagem que eu queria criar, é óbvio que tu vai acabar tendo o convívio com outros, com outras colegas, ou com outras drags, ou com outros transformistas, travestis. É óbvio que tu vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra te formar aquele teu personagem de uma forma mais profissional. Uhum. E na época do Vitrô, a Glória Cristal trabalhava numa casa que se chamava Discretos. Entre tantas as casas que a Glória trabalhou, se chamava Discretos. E no Discretos tinha... O domingo era a noite dos novos talentos. E a Glória acabou sempre me convidando aos domingos para fazer. E não era assim, né? Os novos talentos era um domingo se apresentava, passava dois, três, quatro domingos se apresentava. Eu não, eu me apresentava todos os domingos. Ela dizia, tu não pode me apresentar nos novos talentos porque tu tá sempre aqui. Assim, não, mas eu acho legal isso, né? Porque eu tô surgindo. E daí começou, eu comecei a fazer várias apresentações no Vitrô, e no Vitrô tinha a Rebecca McDonald's, que era a grande inspiração, né? Brenda Thompson, maravilhosa, que era uma travesti, ela nunca fez show de transformista, ela fez show de travesti, glamurosíssima, assim, maravilhosa. Victoria Principal, que era transformista. E mais, as outras pessoas são pessoas que não seguiram mais adiante a nível, que eu me lembre, assim, mais profissionalmente o seu personagem não seguiu. Que foi De Salto Alto, chamava, que era um outro grupo que eu participei, que é De Salto Alto. E quanto tempo durou esse outro grupo? Ai, durou pouco, durou um ano e meio, mais ou menos. E o outro? O outro durou mais, uns 4 anos. E depois seguiu a Charlene por conta. Charlene por conta. Uhum. Do House of Dolls foi só eu que segui, assim. Uhum. Os outros meninos, cada um seguiu outras suas profissões. Tenho que é professor de teatro, Marcelo Kowaleski, maravilhoso, uhum, professor de teatro. Os cabeleireiros, cada um seguiu seu caminho, mas como drag mesmo. Eu que segui. E o De Salto Alto, tu vê, e no fim, no De Salto Alto, eu acabei trabalhando nesse grupo e trabalhando com a Rebeca. Você imagina como foi pra mim aquilo. Que legal. Foi a primeira vez que você trabalhou com ela. Com ela foi a primeira vez. Mas eu sempre tive eu sempre consegui ter um relacionamento muito bom com o pessoal de show. Sempre tive. E isso não é normal, viu? Uhum. Isso não é normal, não. Tem aquela briga de egos. Mas sim, tudo vem muito disso daí, né? Do próprio ego. Uhum. Né? Saber trabalhar com o teu ego, saber colocar tudo que tu tem, a tua bagagem dentro da tua mochilinha ali mental, enquanto a outra pessoa tá se apresentando, né? Deixa, uhum, deixa ela lá, deixa a pessoa brilhar na hora dela. Uhum. Né? E muitas pessoas não deixam as pessoas brilhar. Uhum. Elas acabam... O ego brilhando demais. E eu sempre tive um contato muito bom com os meus colegas. Uhum. Sempre tive. Uhum. Me dou sempre com todos, nunca tive problema nenhum. E não tem problema nenhum de dizer que eu peguei, sim, um pouquinho de cada uma, assim. Uhum. É o processo, né? O processo de... Mas as pessoas, elas costumam não falar isso, né? Uhum. Porque eu sou boa, sou maravilhosa, porque eu criei não sei o quê, porque eu... Não, não é isso, gente. É um conglomerado sem de coisas. Sem a relação, né? É um conglomerado de coisas, gente... né? Uhum. Mas as pessoas não falam isso, não adianta. Que bom que você fala. E essa próxima pergunta é como é a sua relação com as novas gerações de artistas drag queens? Maravilhosas. Uhum. Me dou com todas elas. Todas elas me respeitam super. As que não respeitam, eu não conheço. Desculpe. Vida que segue, né? Melhor se relacionar com quem tá aberto. Mas a gente não agrada todo mundo também, né? Uhum. E também tem uma coisa. Eu sei o que eu quero, eu sei o porquê que eu tô ali, eu sei do meu espaço. A nível comercial, brigo muito a nível de cachê. Dou os meus recados relâmpago na internet. Porque eu acho que tu tem que te valorizar. Se tu não te valoriza, ninguém te valoriza, né? E infelizmente, o único problema que eu tenho maior com essa nova geração é esse da valorização do trabalho. Elas não se valorizam. Uhum. Tu tem que colocar... A nível de valorização, tu tem que colocar bem o valor certo do teu trabalho. Sim. Esse é o meu único problema que eu tenho com a nova geração. É porque que, isso infelizmente, afeta o coletivo também. Total, né? Total. Porque a gente tá numa época... Se é que a gente não viveu sempre nessa época, não sei, né? Não sei se é um limbo que a gente tá, não sei como é que é. Que o contratante, ele às vezes, ele não vê a qualidade do teu trabalho, ele vê o valor do teu trabalho. Então, ele dá mais sentido ao valor do teu trabalho. Tu pode ser maravilhosa e cobrar tanto, e vinha fulana, que é meia boca, e cobra bem menos. Essa fulana se torna maravilhosa. Não pelo seu trabalho, mas porque ela cobra menos. Esse é o meu grande problema com a nova geração. Sim. Agora, por elas estarem brilhando junto comigo, por eu ser mais velha, ai, não pode, nada a ver. Tem pessoas que têm, assim, 2-3 meses de drag que são maravilhosas hoje em dia. Por quê? Porque, voltando no nosso início da conversa, né? Hoje em dia, para te formar um personagem se torna muito mais fácil com a internet e com tudo que tu tem na tua mão. Uhum. Hoje em dia tu vai na esquina numa lojinha de 99 e tu compra horrores de coisa. Uhum. Na minha época, eu tive que fazer cílios de papel, porque cílios era muito caro. Uhum. Eu ouvi dizer que tinha que pedir importado, tinha, né? Que importar. É, aquela história de Buenos Aires que eu te falei. Eu tinha amigos que traziam botas de Buenos Aires, porque não tinha bota em Porto Alegre. Outro trazia de Buenos Aires, outro ia no Rio de Janeiro, que era muito caro, que era aquele pessoal de carnaval que fazia, e eles cobravam muito caro. E porque também tinham essa história do preconceito, né? Ah, não, é pra drag? É pra show de travesti? Ou é pra carnaval? Carnaval é tanto. Caramba. Pra show de travesti, show de drag, é um outro valor. Caramba. Ou se não, traziam de Buenos Aires, que as coisas se tornavam sempre muito mais baratas. Porque é louco isso, né? Sair fora do teu país pra te não ser discriminado e pra te conseguir um produto mais barato. Olha que loucura. E hoje em dia, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Então... A drag pode ter 2-3 meses e ser uma drag maravilhosa, porque é muito mais fácil montar a tua drag hoje. Então eu não tenho problema nenhum de estar no palco com a nova geração, mesmo porque eu não sou melhor do que elas. Eu posso ter mais bagagem, mas e daí? É sobre trocar, né? A gente está se encaminhando para as últimas questões, tem mais algumas. Essa daqui é sobre os espaços onde o transformismo e a arte drag se desenvolvem em Porto Alegre. Eu já me dei conta que essas cenas, elas estão muito presentes nas casas noturnas, elas aparecem no teatro também, no cinema já apareceram. Recentemente também comecei a me dar conta nas entrevistas que em eventos, casamento, aniversário, também é um espaço. E aí eu queria te ouvir, você percebe que algum desses espaços dá mais abertura, mais inserção para a arte drag? Cinema, teatro, casa noturna, evento social? A questão é que a gente está numa época onde ter um LGBT, indiferente da atividade que ele possa ter, do trabalho que ele possa, da atividade que ele possa te te proporcionar, é moderno, né? É moderno, é politicamente correto. Então, às vezes, a drag ela está presente em determinado evento, em determinado projeto, principalmente, porque a gente, dentro de todos esses nichos que tu falou, tem esse nicho também, que são os projetos culturais, que é de uma coisa de pouco tempo para cá, de 5 anos para cá. Que também tem isso, né? Em vários projetos culturais, entre os pontos que eles exigem, é que tenha LGBTs, tenham as minorias, né? Ditas minorias, não estou dizendo que são minorias, mas que são ditas minorias para eles, que são LGBTs, indígenas, quilombolas, negros, né? Sim. Então, também tem esse nicho aí dos projetos culturais. Então, a partir do momento em que tu tem que ter uma drag no teu projeto, não quer dizer que tu abriu aquele espaço pra drag porque tu acha legal, porque tu acha que é cultural. Não, estão te obrigando a fazer aquilo. Sim. Não dá pra mentir. Uhum. Eu não costumo mentir, botar panos quentes, sabe? Uhum. Em lugares héteros também tem isso. É modinha ter uma drag. Então vamos colocar uma drag. Uhum. Mas eles não vêm pela arte. Eles não vêm pelo, sabe? Aham. Uhum. Os lugares eles estão se abrindo porque o público pede. Se o público pedir, eles não vão colocar. A coisa é comercial. Sim. Tudo leva ao comercial. Uhum. E é normal, né? A vida gira em torno disso. Então, ai, porque é bonito, porque é arte, porque é cultura. É. Só que a nível comercial as coisas não é por aí. É pelo lucro. Daí. É pelo lucro. Uhum. Pelo que tu vai ter de volta. Uhum. Então, eu dentro desses nichos aí que tu colocou, enfatizo de novo que o que tem dado grana e o que tem dado retorno é essa parte cultural, esses projetos culturais. Eu, em 2021, eu ganhei... São pro teatro, geralmente? São, a Drag Queens, ela entra dentro da parte teatral, dentro do teatro. Eu ganhei em 2021 o prêmio como trajetória cultural do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E foi bem na época ali da pandemia, né? E foi uma grana ótima que entrou, mas para isso teve toda uma seleção, toda uma... Mas enfim, ali já é uma maneira de reconhecer o teu trabalho. E também é algo a mais pro teu currículo, que as pessoas elas dão uma olhadinha ali e veem, ah, não é... Vou dizer uma coisa que nem poderia entrar, né? Não é drag de telemensagem. Porque também tem muitas drags que são só de telemensagem, né? Nada contra, cada um faz o seu trabalho. Tem drags que fazem só a história da telemensagem e acabam sendo um valor bem menor do que trabalho das outras drags. Este sempre é o meu problema, que eu sempre bato aí, sabe? Que é a questão da valorização. Mas eu costumo dizer também que a parte do entretenimento a nível de trans, de bailarinos até, performers, não se fala bailarinos, né? Falam performers na noite gay em si, ou na noite hétero, ela tem uma grande divisor de águas, que é a droga sintética. Antes da droga sintética era uma coisa e depois da droga sintética era outra. Antes da droga sintética, lá pelas 4, 5 horas da manhã, tinham shows. As pessoas paravam para olhar. Depois da droga sintética, isso não acontece mais. Não se tem mais shows 5, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não tem mais isso. Porque essa hora ninguém mais quer parar pra ver todo nada. Todo mundo duro. Mas todo mundo é, né? Enfim. Então eu costumo dizer que tem essa diferença aí e isso acaba interferindo muito na tua parte econômica também, né? Porque antes se tinha trabalhos desde cedo até as 4 da manhã. Uhum. se fazia 2, 3, 4 trabalhos durante a noite. Hoje em dia não se faz mais. Eu cheguei até épocas que eu fazia porta nas casas, em uma casa, fazia porta numa casa, depois fazia shows em mais duas. Ou senão eu fazia porta e depois eu fazia shows em... a gente fala em casas de entretenimento adulto. Saunas. É. Isso foi no início isso da Charlene, lá de 95, por ali. Não, isso já... O boom mesmo das casas de entretenimento foi em 2000. Foi 2000 que foi o boom, assim. Eu tô falando tipo farrapos, assim. Os chamados puteiros que a gente fala, né? Que hoje não se tem mais. Então, tem, pelo que eu tô te entendendo, você percebe que há uma mudança, inclusive, nos espaços que vão dar mais abertura. Hoje em dia, então, pelo que você está me dizendo, é mais os projetos culturais do que a própria noite, a própria... É total, é total a história comercial, né? Uhum. A história comercial é total. A gente não pode... tem que tirar, como tu falou, né? Essa coisa de teatro, de cinema, que daí vai bem pra parte cultural, blá, blá, blá, blá. Mas daí é uma questão de tu amar o que tu faz, né? Porque tu não pode sobreviver disso. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas todo mundo sabe que a parte teatral nunca é tão valorizada quanto tem que ser, né? Sim. Se tem todo um trabalho de teatro, todo um trabalho de... Nossa, toda uma magia, todo um estudo. Estudo realmente, né? Que não aparece, e às vezes, que não é valorizado. Da cena, né? Mesmo numa performance drag, né? Os minutos que você está dublando ali não mostram toda a preparação que se teve para chegar, né? Até ali. Mas, infelizmente, essa história do teatro é... Que pena, sabe? Porque... Pode-se fazer trabalhos maravilhosos, mas não se tem um retorno financeiro. Uhum. E eu queria te perguntar se você... se você percebe diferenças de dinâmica entre esses espaços de trabalho, assim. Como assim? Deles perante a drag ou a drag? Por exemplo, o processo de trabalho, de performance numa casa noturna, como que ele se aproxima ou se diferencia do teatro, por exemplo, ou do cinema? Ou é parecido? Olha, eu não posso te dizer muito porque eu não fiz muito teatro. Tá? Eu não fiz muito teatro, então eu não posso, porque eu não tenho um local de fala. Uhum. Então eu não posso te... Precisa ser certeiro aí, falando nisso. Eu posso ter uma opinião básica. Porque no teatro, tu vai colocar toda a tua arte ali, né? Apesar de não ser uma coisa tipo no cinema ou na televisão, que é algo que já está ali exposto, que tu vai entregar o teu trabalho bruto para as pessoas, é isso. Na TV, no cinema, o trabalho está ali. No teatro, o trabalho está ali, mas conforme o público vai ter as suas variações, né? De repente, do texto. Só que na noite, quando tu vai performar na noite, em boates ou até mesmo em eventos, a dinâmica é outra completamente, porque daí tu tá trabalhando muito, muito com o psicológico das pessoas. Porque tu tá trabalhando direto com as pessoas. O teatro ainda tem um pouquinho aquela separação entre a plateia e o palco. Porta-parede, né? Agora, quando tu tá trabalhando numa boate ou num evento, tu não tem isso. Tu tá praticamente ali, junto com o público. Então, tu trabalha total com o psicológico. Uhum. Tem que saber até onde tu vai. Uhum. Não tem aquela... Não tem a cortina imaginária. O distanciamento é menor, então. Uhum. E daí, tu tem que, tem que trabalhar total com o teu psicológico e com o psicológico das pessoas, né? Uhum. É bem difícil. Uhum. Segurar na relação direta, você acha? E principalmente porque também tem aquela coisa das pessoas estarem ali... Não estarem tanto pelo lúdico, né? Quando tu vai num teatro, quando tu vê um filme. Tu tá pelo lúdico ali, né? Tudo é fantasia, tudo é, né? Quando tu tá numa boate, quando tu tá num evento, as pessoas estão ali, estão vendo que não é uma fantasia. Pode, a criatura pode estar, tá se vestindo, né? Tá se vestindo uma fantasia. Mas é uma coisa concreta, tá ali, tá fazendo parte da tua vivência, né? É diferente do teatro. E muito a ver com essa história de não ter a cortina, né? E sobre as casas noturnas e bares, você já comentou comigo alguns nomes. Tem algum especialmente que você gostaria de reforçar o nome, pensando num espaço que tenha dado lugar para a arte drag transformista ao longo de todos esses últimos anos? Não, aqui em Porto Alegre eu não falo nem em nome de local. Uh-huh. Eu falo em nome de pessoa mesmo. Uh-huh. Demétrio Pompeu. Uh-huh. É um empresário, ele é carioca, há anos ele veio para Porto Alegre, ele completou agora esse mês, eu acho, 40 anos de estar em Porto Alegre. Não que ele viva em Porto Alegre, ele fica entre Rio e Porto Alegre. E o Demétrio veio para Porto Alegre e abriu várias casas noturnas. Abriu casa noturna, abriu sauna, abriu bar. Ele veio, então, há 40 anos, lá em 80, mais ou menos. Isso. Uhum. E a Glória trabalhou, a Glória Cristal trabalhou muito com Demétrio Pompeu. E graças a Demétrio, muitos artistas surgiram. Uhum. Inclusive eu, por que não dizer, né? Como a Glória me dava a oportunidade, como eu te falei, naquelas noites dos jovens talentos, era numa boate do Demétrio. A L'Entourage era dele? L'Entourage não era não. dele. Não, L'Entourage vem em 84, 84, 85, eu acho, L'Entourage. Uhum. Não cheguei no L'Entourage. Uhum. Era muito novinho nessa época. Glória Cristal é da época, porque a Glória Cristal é mais antiga. Mais experiente. Mas então, quando se fala, uma boate importante... Não, existe um nome de uma pessoa que fez com que as boates... Uhum. Surgissem, que foi ainda o Demétrio Pompeu. Ele tem o Indiscretos. O Indiscretos, que é uma casa mais. É uma casa menor, é tipo um pub. Já me disseram que mudou de lugar. Que isso, foi, que foi, voltou e tal. O Demétrio agora ele tem o Indiscretos, mas ele visitinha. Já teve grandes, grandes casas. E eu trabalhei em várias, inclusive numa fixo que se chamou Escândalo. Uhum. O Escândalo durou acho que uns 2 anos, mais ou menos. Trabalhei com o Demétrio na Escândalo, que foi muito legal, assim, foi um trabalho bem próximo também do público gay, que eu não era acostumado a trabalhar antes. E foi antes da história do Sungabar e do Cine, que eu trabalhei durante muito tempo. Uhum. E Demétrio foi super importante, é importante na noite do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas, enfim, na minha história, tem muito isso de casa, tem o Vitrô, que é importantíssimo, uhum. o Ibiza Club, que é importantíssimo uhum. para mim. Depois de tudo isso, depois do Cine Teatro, teve o Cine Teatro, que trabalhei com a Glória, que foi, assim, um grande aprendizado. Imagina trabalhar com a Glória direto ali no palco, foi uhum. e também na porta, foi super aprendizado. Teve um lugar antes disso, antes de trabalhar com a Glória, que era o Corde, que na realidade o Corde era uma casa hétero que em uma determinada festa tomou conta do sábado deles, que chamava Off Century. Nessa festa tinham 4 drag queens na porta. Uau. Eu trabalhei com Off Century durante uns 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, todos os sábados. Foi antes do Notre Dame. E eu me lembro que o Rodolfo, que era um dos produtores da Off Century, chegou para mim e disse assim: o que tu acha de trabalhar com a gente nos altos da Cassimiro de Abreu? Porque a Cassimiro de Abreu era tipo classe AAAA, né? Uhum. Da noite, tanto hétero quanto gay. Tu acha de trabalhar com a gente nos altos da Cassimiro de Abreu? Porque o Corde ficava na rua Cassimiro de Abreu, bem, bem no alto. Uhum. De branco, olha pra mim, vai ser ótimo. E ali eu trabalhei com 4 drags e era muito legal ali. Também foi um grande aprendizado das drags que trabalhavam, eu que seguia em diante. Os outros também seguiram cada um para os seus nichos de trabalho. Só tem a Mad Blush, que a Mad Blush é o Rodolfo, que produzia a festa e também fazia uma drag que na época se chamava só Blush. E ela fazia porta com a gente também, produzia a festa e fazia porta com a gente. E foi muito legal ali também, porque foi um grande aprendizado, porque era um outro público também, que era o público gay classe AAA, que também é um outro tipo de comportamento, né? Varia. Nossa. E essa daqui você já me respondeu, lá no início, inclusive, mas eu quero saber se você tem mais alguma coisa para me dizer sobre isso. Além de trabalhar como drag, você já teve outra profissão? Você já me disse? Sim, né? Eu fui bancário. Bancário, só essa? Eu fui bancário e fui cabeleireiro também. Antes ou depois de ter sido bancário? Ou mesmo não, eu fui bancário e depois fui cabeleireiro. E a Charlene, ela surge depois dessas duas ou em paralelo? Paralelo. Paralelo. Com bancário? Com bancário. Você começou a se experimentar como Charlene, ainda trabalhando como bancário. Ainda trabalhando como bancário. E larguei o banco por causa da Charlene. Ela te levou para um outro lugar, um outro caminho. E você chegou a parar de fazer a Charlene por algum período? Não. Não? Não. Diretão. Direto, são 29 anos direto. 29 anos direto. Até agora que eu tinha que ter parado, não parei, né? Fiz essas duas intervenções que eu fiz no... Intervenção não, essas duas... Esses procedimentos que eu fiz no coração, que fazem 20 dias e eu já tô trabalhando. Não dá pra parar, né? Por que que não dá pra parar? Não dá pra parar a nível financeiro e não dá pra parar também a nível de saúde mental. Fazer a Charlene Porque a Charlene me faz bem, né? Charlene não é só o... Aquele personagem que eu chego em casa e deixo dentro do guarda-roupa, fecho o guarda-roupa e ela fica lá. Não. Não é, não. E a partir do momento que eu falo que eu não saio mais desmontado porque não dá, porque as pessoas não me deixam em paz, é porque tem todo um... Né, que eu me sinto... A chave faz parte do meu ser, não adianta. Não adianta. E é uma coisa muito louca, assim, sabe? Não que as pessoas me conheçam, mas é que a gente vive numa cidade que é grande, mas que a gente vive numa cidade onde as pessoas, todas elas, de uma maneira ou outra, elas acabam se conhecendo. Os grupos, né? Acabam se interligando os grupos, assim. E por a gente morar em locais onde, assim, Cidade Baixa, Bonfim, algumas casas aqui na floresta, casas noturnas da floresta, são pessoas que mais ou menos se conhecem e é incrível. Acaba sempre surgindo uma pessoa. É bom, é legal, é um reconhecimento. Mas por um outro lado é péssimo, né? Porque tu não consegue ter a tua vida direito. Então daí eu fico pensando, imagina um famosão como é que é. Por que que as pessoas piram? Por que que as pessoas se matam? Por que que as pessoas... Se entregam completamente às drogas porque não conseguem ter suas vidas próprias. Elas não conseguem, elas acabam vivendo aquele mundo todo de boom e elas não conseguem colocar sua cabeça no travesseiro ou coloca a cabeça no travesseiro, dorme e quer sair descabelado, quer sair, sabe? E não podem. Porque na rua as pessoas, elas te julgam. Elas querem aquele teu retorno 24 horas e não é aquilo ali. Não é aquilo ali. Por isso que eu fico super feliz com pessoas que conseguem manter essas duas vidas. A gente tem a Saravica agora, que a Saravica, ela consegue super bem trabalhar essa parte do Rafael e da Saravica e juntar os dois e fazer com que a vida dela fique super bem das duas formas, né? Trabalha na parte da internet, ali como o Rafael, super bem, quando, e junta os dois, Uhum. Eu não consigo fazer isso. Quando me dizem, ah, faz um vídeo desmontado, eu digo, nunca. Uhum. Charles não vende nada. Uhum. Não. Não vou aparecer de olheira. Uhum. Então eu acho super legal as pessoas poderem fazer isso, de trabalharem essa coisa na cabeça do criador e do personagem, juntar as duas coisas e poderem viver super bem os dois juntos, assim. Uhum. Mas eu não consigo. Uhum. Não consigo mesmo. Tanto é que antes, até eu cheguei a pensar em te chamar e dizer assim, tu não vai fazer nenhum registro visual, né? Por favor. Porque não tem nada a ver. Uhum. E muitas pessoas procuram e dizem assim, ah, vamos fazer uma matéria para Zero Hora, vamos fazer uma matéria para tal revista, ah, tu te montando, não. Ah, mas é uma visão, não. Uhum. Não. É como se você, a impressão que eu tenho é que você faz questão de colocar esse limite para que você tenha a sua privacidade, para que o Charles tenha a sua privacidade, esse é o seu momento, o seu lugar, o seu espaço, e é um limite que não, assim, não. Isso mesmo. Que mais que a gente tem? Essa era a última pergunta. Eu queria te deixar em aberto, caso você queira comentar alguma coisa que você não tenha dito ou algo que eu não tenha perguntado. Fique à vontade. Não, eu acho que a gente falou várias coisas. Falamos de valorização, falamos do início, falamos de relação com outras pessoas que trabalham com isso, relação de público, várias vezes eu falei, né? Uhum. Vários tipos de relação com o público, a minha história de... A nível pessoal também, a gente não falou muito, né? Mas eu cheguei a te falar alguma coisa em relação a isso, da parte sexual, que a Charlene não tem nada a ver com essa parte sexual. Uhum. E... que as pessoas também, elas costumam fazer muito esse... associar muito a isso, né? Uhum. Ah, porque ela se monta, porque ela quer caçar. Ah, porque ela vai na festa tal, porque ela quer caçar. Não. E as pessoas veem essa diferença, viu? Tipo, quando eu vou numa sunset, 4 horas da tarde. E daí eu entro nos lugares e as pessoas ficam me olhando, né? Mas se eu não quisesse que as pessoas me olhassem, eu saía de Charles. Apesar que, dependendo do lugar, elas acabam me olhando muito mais. Elas ficam tudo se cutucando. Mas tem aquela coisa de tu respeitar para ser respeitado, né? Sim. Tem muito... um dos meus lemas é esse. Tu respeita para ser respeitado. E o respeito vem meio no olho, assim, né? Principalmente no mundo hétero. Tanto no trabalho, quando eu vou trabalhar, quanto quando eu vou me divertir. Uhum. Tem que ter o respeito. Então, se eu não vou pra lá pra caçar, se eu vou lá pra me divertir, então tu tem que ter o respeito no teu olhar. Quando tu vê uma mulher bonita, quando tu vê um homem bonito, enfim, né? Tu tem que saber te impor. Uhum. Me preocupa, assim como me preocupa com todo mundo, mas as pessoas, elas não costumam externar isso por medo, seja lá o que for, que é essa história do preconceito, né? Tu tá no local e tu ser maltratado, tu ser discriminado, né? Uhum. Eu nunca tive isso, graças a Deus. Eu acho que vai muito pela essa história do respeito, de olhar no olho, de entrar num banheiro. Eu entro num banheiro feminino de Charlene. Se eu vejo que tem duas meninas, já aconteceu de terem duas meninas que ficam assim olhando e ficam meio assim, que ficam conversando, eu volto. Tipo assim, vocês querem usar o banheiro? Por favor, vocês usem. E depois eu entro. Vocês se incomodam? Já aconteceu uma vez só, das meninas dizerem, a gente entra depois. Digo, claro, por favor. Uhum. Esperei na porta, elas saíram e eu entrei. É um direito delas serem aquilo. A gente não pode levar as coisas à ponta de faca, sabe? Uhum. Ah, porque é uma drag queen, entrar num banheiro feminino, tu não pode botar as coisas a ponta de faca. Tem que respeitar as outras pessoas também. Se elas não querem, não querem, sabe? E daí tem isso também, dessa história do banheiro, que tem muito essa coisa de perceber quando... No meu espaço, eu não posso me impor tanto para as pessoas. Acho que a gente não pode fazer isso, sabe? E a gente está numa geração onde as pessoas, elas se impõem muito, né? Uhum. é legal tu ter, saber o que tu quer, é legal tu mostrar para as pessoas o que tu quer, só que tu não pode fazer com que as pessoas, é como a Glória diz, né? Não quero que as pessoas me aceitem, eu quero que as pessoas me respeitem. Só que tu vai, tu só pode pedir o respeito se tu der o respeito. Então essa coisa de se respeitar para ser respeitado é muito importante. E até mesmo no palco isso é importante. E a gente como drag, eu como drag que falo, né, que tem a Shed Fala, que a gente diz, que tô com o microfone na mão, tem que saber o que eu falo. Porque senão... Amigo, tu tem alguma torta, alguma coisa assim? Por favor. Eu tenho algumas tortas. Pode me dizer qual é a melhor? Mas eu sugeri a torta Panoff, que é o carro-chefe. Tu traz para mim, por favor? Com certeza. Obrigado. Eu acho que a gente pode finalizar com essa história do respeito para ser respeitado. Uhum. Sabe? Tem que ter o respeito para te ser respeitado, senão tu não vai conseguir nada. Não adianta tu levar ponto de faca. Hoje em dia, eu falo muito com a Glória sobre isso também, e essa coisa do não binário, binário. É difícil para as pessoas entenderem tudo isso. Tu imagina como é difícil para a gente como apresentadora, que está com o microfone na mão e que vai se expressar com as pessoas. Como é ruim tu chegar para alguém e perguntar como que tu gostaria de ser chamado. Uhum. Eu tô perguntando de uma maneira mais assim, da minha essência, de inocência até. Uhum. Ui, como tu gostaria de ser chamado? Pô, eu sou não binário. Uhum. Gente, mas eu tô perguntando isso. E infelizmente as pessoas elas impõem, uhum. Sabe? Isso me incomoda muito. E isso está acontecendo cada vez mais, assim. Uhum. E olha que eu sou bem educado quando eu quero ser. Uhum. E quando eu noto algumas coisas, assim, diferentes, com um homem trans, com as meninas trans, até nem tanto, porque elas não têm muito essa coisa, assim, de se ofender, de como ser tratado. Então, nessa parte de drag queen, também a gente tem que ver isso, né, da comunicação. A drag queen não é só aquela que está ali no palco. Tem a drag queen... Pode apagar, senhora. Tem aquela que se comunica com as pessoas, né? Que é um... É um... Como que se fala? É um... Formador de opinião. A partir do momento que tu fica se comunicando com as pessoas, que tu tá com o microfone e tu bota o microfone na boca da outra pessoa, tá formando uma opinião. E dali se torna bem difícil, porque hoje em dia as pessoas estão ali muito levando as coisas a ponto de faca, né? Uhum. Então... E daí saindo da nossa história assim, eu vi que tu tá com aquela história do projeto da ocupação, né? Eu posso encerrar então a gravação? Muito obrigada pela...